nos ignorar. Da África e Vietnã sobe a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar certo dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos nos ignorar. Porque igreja chorei, olhando de longe o altar. No.

tira de mim.